saída Momo, transição Flock, curva esquerda. Transponder 5, Nuno 5, controle 1998, azul 4298. Petrolina autorizada, linha 300, bem fora da clima, 0 com curva esquerda, Momo, transição Flock, aperto do 20, 5195, 198, azul 4298. Correto, chamei pronto, azul 4298. Dano livre. Salvador, TIP 5595. Por gentileza, o nosso número na aproximação, senhor. É o número 2 na aproximação. O nosso tráfego 01 está aqui distante de dúvida, senhor. O número 1 passou dona agora. Mas tem a bosta para não interferir na decolagem aqui na saída Momo? Antena passou da bosta. TIP 5595. E o 5972, reduza para aproximação em torre, 18.95. 1895-5972. Total 9907. Total 9907, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07 do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 07. Obrigado. Não. LS 10. Número 2 na aproximação, Rio 5972, aguarde pista livre, altímetro no 0 no 4. Deixa eu mais um. Agira, bom pouso aí pra você. Obrigado. 4 Salvador, muito boa noite, é o TIP 5218, gente da Tango. TIP 5218, nossa identificação, na chegada Mari, descendo para o 050. Descendo para o 050, o 5218, na chegada Mari. Possibilidade de proa de etapa? TIP 5218, mantenha a Mari, número 3 na aproximação. Gente, mantenha a Mari, 5218. Solas 45, direita são 219, boa noite. Direita 219, boa noite. Tá, 33. Solas Salvador, tá, 3305, boa noite. Livro Pitino 703.4. Tá 3305, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, tá? 3305. Agora tá autorizado Vaduna, e desça para 2000 pés, o ajuste é o 1095. Tá presente, voa Duna até 2000 pés, ajustada no 0 no 4, trupe 5595. Tan 3398, desça para 4000 pés. O ajuste é 1904. Ok, 4000 no 0 no 4. 313, ready for taxi. We have 157 on board. Queen Tower 0420, alternate Galeon. Roger, Shanghai 6313, India, until holding point runway 0, Deco Tower 118, Dismount 95, Ultimate 71014. Red Taxi, India, Dan Bravo, 118.95, Unit 1013, Ocean 6313. Ocean at 6313, Ultimate setting 1014. 1014, thank you. 3305, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, na 3305. 5515, reposta estabilizado no localizador. 5515, chamada estabilizada no localizador. Na 3398, deixando para 3, meu tá livre da restrição de atitude intacta, aguardando a autorização para ele. Quilo, pátio 3, 09 a posição. Entendi, TAP, mas não resto. Gente, só pode descer para 3 mil livre da restrição de altitude em TAP. Afirmativo. Então, para 3 mil pesos, para 3,98. Contracionador, boa noite, eu chamei a 6224, quanto é tudo? Na 6224, boa noite, na chegada Amanda, descendo para o 060. Amanda, 060, 624. Runway 10, ready for departure. Clear National 6313, cleared line up and takeoff runway 10. The wind is 100 degrees with 10 knots. Line up and takeoff runway 10, Ocean 6313, Ocean 6313. 2, seguirá com o número 2 na aproximação. Batido, para 2000, vai ter que sair ali a 3. São 3398 e entra o carro. 35218, desça para 3000 pés, o ajuste é 10104. A 3000, ajustado 10104, 5218. 35595 está estabilizado? Está estabilizando agora. Gente, complete a aproximação final e torre, 18 decimal na linha. Na torre, trip 1395, 18, prosseguiço. Obrigado, bom pouco. Obrigado. Chané 6224, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0-4. 4 mil ou 0-4, 6224. Zona 5? Boa noite, 3555, tem aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0-4. Estrada no 0-4, tem um campo à vista, estabilizado, ainda vai passar sempre, estamos 7.8 milhas da cabeceira. Salvador, o gol 10074. Informação é a Uniforme, apresentação Guarulhos. 10074, aguarde cópia. Guardando 074. Quando 5 passou, o símbolo abaixar e travar. Gol 9287, no 5, pushback acionamento. Gol 9287, livre acionar, chame táxi, portão 05. Livre, vai chamar pro táxi, gol 9287. E com 12 mais, livre pulso, 5514. 5-5. 6313 airborne at 52, call 119.8.

04, 355-95. Alfa Kilo 43 para 04, 355-95. 100 graus com 11 nós. Livre pós, o trem está baixado e travado. Anamia 224, decimal 2000, redução 1970 nós. 2010, 1970, no curso de estacionamento azul 4298. Autorizar o chamado táxi azul 4298. Tente autorizar o chamado táxi 4298. Sala 57, livra direito no 219. Direito 219, 3398. Capitânia 6224, autorizado sinal LS. Autorizado, 6224. Fazer ataques, via parte principal e Índia, no ponto de espera Cristina 0, torre 118, décimo 95, ajuste 1-0-4, gol 9287. Ataque, ataque principal, Índia, no ponto de espera, chama 118, decimal 95, 114 no ajuste, 9287, tá gol. Paulo Salvador, boa noite, 3398, livrou na Fox. Tá 3398, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3398. Dado no localizador, vistando a pista 5218. Valeu, triplo 5218. Estimativo, torre 1895, bom pouso, triplo 5218. 2895, 5218. Bom trabalho. Boa noite, acione identificação, autorizado a chegar na Mari, ajuste 9014, aguarde procedimento em LS Açuí. Então, 3178. Foi reportado, então, para confirmar, 014, ajuste autorizado Mari e até qual altitude? Está autorizado até a altitude de 2000, então, 3178. Caso necessário, desconsidere as restrições de TAP. Caso necessário, desconsidera, teremos voa direto de TAP? Autorizado. Autorizado, TAP, obrigado, já 317. O localizador 6224. Gente, agora transferência de comunicações, o Xané 6224. O Xané 6313, contact now receive center on frequency 133.5, if unable, 125.1. 133.5, if unable, 125.1, or questionnaire 6313. Fazer ataques a parte principal e Índia, a ponto de espera pista no 0, com a torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 4, azul 4298. TAM 3398, após a passagem da Embraer azul, prossegue Juliette, portão 11. Após a passagem da azul, Juliette, portão 11, 3398. De 287, decolou 01 no controle 120, destinado. Confira a sequência? 119.8. 19.8, obrigado, boa noite. Trip 5.2.8, check train, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10.9. Baixado travado, 5.2.8, autorizado o pouso. 1.1.8.9.5, bom pouso. 18.9.5, 6.2.4. Salvador, boa noite, voo 9287, passando 2.700 na Gael. 3.000, externo. 6.224, número 2, para pouso, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Reporta lá. Voo 9287. passando o Rodemar, que baixou e travou 6224. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Canal que procede, uma TR da 3. Paciente, 6224. Salvador, gol 1074, puxa posicionamento, posição 2. Cruzado, chama o táxi, gol 1074. Cruzado, puxa posicionamento, 0074. 5218, no solo 04, livre à direita no 219. Livrando à direita no 219. Oxana 6224, tem livre pouso na 10, usando a de 1 no 0 graus com 89. Livre, pouso, 6224. Alfa, Kilo, parte 3, posição é 02. Autorizado o táxi, Alfa, Kilo, parte 3, posição 02, 218. 4298, Alinha, mantém pista 10. Alinha, mantém 6224. Oxenero 6224, no solo 06, livre à direita no 219. Livre na direita no 6224, Econaeco. Xenéria 6224, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, Xenéria 6224. O 2 mais 8 da Azul tem nível de decolagem da 10, usando a de 1 no 0 graus com 8 9. Nível de decolagem da 10, 0, 4, 2, 1, 2. Paulo Salvador, gol 1074 para o táxi. 76 a bordo, autonomia 035, se encontrar no Galeão. Cruzar táxi à direita via Índia, ponto de espera com a torre 1-18-95. Ajustando 1014, gol 1074. 1094 ajustado, Índia, tampão de espera da 10, lá 1895, 1074. 9287, boa noite. Luciana 24 antes da Juliette. Zero pronto. De portão 01. Visual de Juliette, portão 01, China 62, 24. 074, ali mantém pista 10. Ali mantém 90, vou no 074. Momo. Azul 4298, contato, sub mantendo 300, na saída Momo, COG, boa, pode colocar. 300, depois COGBO, após depois Flock, o azul 4298. Livre decolagem da 10, exata de 190 graus com 10 nós. Livre decolagem de pista 90, estabilizado para 3178. 3178, com o LS, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. 3178, até mais. 74, decolou 112, controle 119.8. 198, boa noite, obrigado. Boa noite, tá 3178. ILS, baixo travado. 3178, tem livre pouso na 10. Venta de 90 graus com 10 nós. Livre pouso, pista no 0, tá 3178, obrigado. Tatadá, sub manter 360 na saída da El Leda pós-bridge, gol no 074. A El Leda bridge, até o 360. Recebido no 78, venta de 190 graus com 10 nós. Tem livre pouso. Livre pouso, tá 3178, obrigado.